rapaziada da chapa curtindo os batidos. Meus irmãos moram lá, estão todos protegidos. Da 14 a 30 porrada rola na alta, onde a merda e a cocaína nunca estão em falta. Molecada de presa com 38 na cinta, tudo em ponto de bala pra meter os ganhos. Não dá vacilo, regra 1, nunca dá estia. Pau em que voltar de mãos vazias. De rolé paro no conjunto nacional. Um tênis para o meu irmão, presente de Natal. Papai Noel sou eu, tiro começa a render. Daqui pra noite vocês vão ver. De volta pra chapa, calote garantido. Debaixo da jaqueta tudo bem surtido. Tênis, meia, o velho papelote. Os homens nunca vão me dar um bode. Boteca aberto, sol torando, chega sexta-feira. A ceva rola na alta e espera escurecer. A noite vai render. A noite vai render. Todo mundo preparado, a velha puta do lado. Landau espera na porta, última dose de dré. Fecha a conta, pendura essa. Os ganhos hoje vão render e amanhã ter festa. A chapa hall. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Madrugada selvagens, matanças à vontade. A chapa hall. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Madrugada selvagens, matanças à vontade. A chapa hall. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Madrugada selvagens, matanças à vontade. A chapa hall. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Bate o rango, lanchonete aberta. Quem tá dentro já se liga, pouco tempo não resta. Vulto negro, canela seca, mão na cabeça. Grana do caixa da mão, ninguém se mexa. Seis mundo poupadas, gente aliviada. Sem sangue, sem morte, bater em retirada. Velho V8 aquecido, a puta no volante. Pneu saindo, fumaça de 10 minutos não passa. Três pipocos compassados. Mais uma vez nossa marca na placa do Detran. O aviso foi dado, tamo chegando na área. Rapaziada, já se liga, põe a serva na mesa. Três doses de dré, é o que minha puta quiser. Hoje pago minha, conto o leite dos moleque. Outra farmácia ganhada, chega rapaziada. Droga química na mão, já pra ser passada. Um burro preto desce da CI, lanternas acesa. Vem bem da manha pra fazer surpresa. Todos dentro do Landau, nos alta na cara. Primeiro tiro foi dado, me acertaram uma bala. Burro preto queima o chão, estão na captura. Virão um beco, tão de cara com uma viatura. Batido pro hospital, meu sangue jorra. Meus irmãos em desespero, minha puta chora. Só que eu não vou morrer, e o que eu não queria era ganhar a velha bolsa de colostomia da chapa hall. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Chapa hall. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Chapa hall. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Chapa hall. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Madrugada selvagens, matanças à vontade. Tempo doido, hein? Conan, Mike Leader Jaws. Piráculas, meio de barraco. Guardiões do Espaço, Drew Fidals. Só a rapaziada de rocha pode das ver, moleque. É. Todos se reuniu pra dançar e curtir. No paradão pra ver a sarro explodir. Dança dos malucos, som, break, violência, celebração como sempre. Moinho de vento, mas hoje é muito diferente, é cada um por si. Não existe nenhuma rixa com os irmãos da CI. Que viva a paz, paz. Que a violência morra. Morra. Nós somos obrigados a conviver com essa porra aqui na chapa hall. Temos irmãos da M Norte, Jamaica, Cabala, Rei. W há muito tempo não se vê paz por aqui, véi. Tem muito moleque novo trocando as mãos pelos pés. O tempo se esgota, irmãos velhos finados, todos na cola, ninguém sabe quem é o culpado. Na 16, meu velho e bom Jackson colado de guerra. Aqui de Tier Barra, mas a noite é foda. Horas mortas, data do capeta se chamam. Na escuridão, quantos irmãos se foram? Chapa hall, quebra de rocha. Sexta-feira está chegando, feche suas portas. A noite vai render. A noite vai render. Na chapa ral. Na chapa ral. Na chapa ral. Na chapa ral.